patrocínio da Caixa Econômica Federal, do Circuito Itaú de Cinema e de Artes Digitais, do jornal O Globo e da Fundação Roberto Marinho, está no ar o 7º Prêmio Baixo Frente Soco de Melhores do Ano. Eu sou o Ilapso e nessa semana está aqui conosco o Senhor da Eterni Foda-se. Sinta-se abençoado por ter a digníssima oportunidade de ouvir um podcast sem o Ninja Inimigo gritando, que nem o filho da puta. Temos também o versado Dr. Bod. Sinto muita pena de gravar um programa sem a presença do ilustre Douglas. Saudades da gente, todos nós chamamos. Estávamos lembrando, a gente estava falando, Pivoto, eu e a GG estávamos conversando esses dias sobre o Daigo chorando no Ano Novo, muito emotivo, muito emocionado. Daigo foi chorando no Ano Novo. Ele vai ficar putíssimo com você. Daigo chorando no Ano Novo é um grande clássico. Daigo chorando no Ano Novo. Vou chutar que ele estava transtornado de álcool. Cara, ele não bebe fora de mim, né? Você sabe disso, né? Ele não bebeu, verdade. Ele estava realmente abrindo o coração ali, meu Deus. É, tem que ver isso aí. Temos também o cozinheiro gastronômico Loop Infinito. Olá, senhores. Hambúrguer. Eu estou aqui para convencer a todos que Halo é o melhor jogo de todas as categorias. Todos. E por fim, não menos importante, pelo contrário, a mais importante de todas as participações de hoje, doutora Gegé Pinheiro. Olá, pessoal. Eu estou sem criatividade para montar uma frase porque eu estou cansada. Tive um dia difícil, fui lá corrigir um monte de lição e prova e passar nota e fechar boletim. Então foda-se. Tá, e reclama que é a última. Mas você só dá aula ou trabalha também? Eu só dou aula. Entendi. Então tá bom. Arrombado. E nesta semana o Baixo Frente Soco reúne-se para pela 7ª vez consecutiva num evento já tradicionalmente anual escolher os melhores do ano nas mais diversas categorias. Tudo isso e muito mais depois do do 7º Baixo Frente Soco Awards do Foda-se Supremo dos Jogos de Diversão. A primeira categoria deste ano é Melhor Protagonista, Jéssica Pinheiro. Melhor Protagonista do ano? Precisamente. Que pariu. Pera, não, tô boiando. O que que foi? Seu voto, por favor. Ah, tá. Até 15 linhas, justifique. Assim sem vaselina é foda. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Olha, a melhor protagonista do ano, que pariu. Sei não, vou pensar, depois eu falo. Pode passar a vez? Pode, eu passo a vez. Então vai, Senhor da Eternidade, não seja por isso. Pega, Castro, sua vez. Sua vez. Vou começar porque vocês são mano de frouxos. Vou falar de quem eu acho melhor protagonista do ano. Primeiro que 2017, melhor de todos. Primeiro que 2017 foi um ano em que, destacadamente, houve muito mais protagonistas mulheres do que machos, né? Eu acho que você tirou essa estatística da sua bunda, mas beleza. Não tirei não, cara. É de destaque, tá. Falar no geral assim é foda. De destaque, houve mais mulheres do que homens. O Link é mulher e o Mar é mulher? Não. Eu acho que você continua forçando a barra, mas vamos lá, pode ir. Não continuo, eu vou provar que você está errado. Por que ele tá forçando a barra? Sua opinião é uma bosta, tá, mas é só minha opinião, tá, sua Eternidade? Sua opinião é uma merda. Mas por que aqui o Carlos tá forçando a barra? Eu tô forçando a barra. O Link e o Mario são dois até agora. E aí? Cara, é quantos? Você me falou dois. Verdade, essa parada é estúpida. Eu não tô afirmando pra você que tiveram mais personagens masculinos que femininos. Eu tô falando que você tirou a estatística da bunda. Não tirei, não. Se você não tem contra-argumento, você não precisa falar nada. Fica de boa. Aí, Vral, olha só. Contra-argumento. Contamento que você tirou comendo do cu. Não tirei do cu, cara. Tirei da. Cara, foda-se, não importa. É válido tirar o argumento do cu, cara. Tá bom, não tem nada bom. Mas você nem ouviu ele falar nada. Você só falou aí. Você tirou essa parada do cu e não deixou ele falar nada. É, nem deixou terminar de cagar. Eu só deixei, eu só fiz um adendo. Não, você não deixou. Deixa olha o cara só cagar. É, olha só. Eu vou citar aqui protagonistas femininas de destaque. tá? Vou começar pelo começo do ano, lá em fevereiro, no Horizon, a Aloy. Não, teve antes a do Gravity Rush. Tá, dois. Gravity Rush é antigo, né? Mas teve dois, tá? Teve a mina do... Você tá falando de todos os jogos ou só jogos de destaque? Porque todos os jogos teve a mina do Tails, do Tails lá que saiu então no começo vamos só do ano. Vamos só dos que deram mais... Só dos que deram mais... Bafafá, tá? Então, deixar o Gravity Rush e o Berseria fora. Porque eu quero usar o mínimo possível pra mostrar que o Sura Tendai está errado, tá? Então eu vou pegar a Aloy. Tá. Vou pegar a Aloy, tá? No começo do ano. Aí eu até esqueci. Ah, a 2B do Nier, tudo bem que é um robô, né? A mas 2B, enfim. É, tem a 2B e a A2. São duas no jogo. Tá, são duas, tá? A 2B e a A2 do Nier. São robôs e conhecendo a história de Nier, provavelmente é um robô travesti. Então se carnado duplamente. É possível, tá? Mas eu não fui tão longe assim. Isso depois... não tira o mérito delas. É, elas usam calcinha. O mérito não, de fato. Forte. Depois eu vou avançar um pouquinho no ano pra citar a Chloe e a Nadine do Uncharted. Chloe, okay, e Nadine no Uncharted. Agora vou... Mas pera, elas são protagonistas? É, o jogo é delas. O jogo é das duas. É um Uncharted meio DLC do 4. Um spin-off? Assim. É um spin-off. É um spin-off o nome disso. Temos também... temos a Senua. A Senua do Hellblade. Essa palavra não existe, você tá inventando palavras. Tem a... Eu vou ter que concordar com o palestrinha aí, realmente. Cara, inventar palavras é válido. É porque... Eu vi isso hoje. É bom porque é muito bom. Tem a Senua do Hellblade, que é o jogo indie AAA, né? E tem... Sim. Eu tô esquecendo de alguém aqui. Ah, bom, saiu mais um Life's Strange esse ano, mas nem vou citar. Ah, é? Tem as meninas do Life's Strange. É, o Before the Storm. Sim, sim. Eu esqueci o nome das meninas agora, mas enfim. Max e Zoe, eu acho. Zoe ou Chloe também, isso. Não lembro. Não, você joga com a... Azul é a cor mais quente? Não é a Max, é a Chloe, não. Mas é a Rachel. Que apareceu. É a Rachel. Ah, é com a Rachel. Ela tá mesmo. Tá bom. É a menina que apareceu, sim, sim. Tá, então assim, é Aloy, 2B e A2 no Nier. Eu posso citar só a 2B, tá? Eu nem sabia que tinha essa A2 aí, que eu não joguei o jogo direito. Não, mas o Dishonored não saiu esse ano também? O Dishonored tem O Dishonored 2 também tem, é verdade. A moça do Dishonored 2, que eu não sei o nome, tá? Sim. Olha aí, bastante, tá? Então temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis ou sete, se contar dois. Sete protagonistas do sexo feminino. E aí, o Mario nem é humano, tá? Tem humanos no jogo do Mario. Pera, o Mario não é humano? Cara, tem humanos no jogo do Mario, eles não parecem com o Mario. Então, assim, eu acho que o Mario não é humano. Aí o Link, olha, eu conheço que é andrógeno. Humanos que não parecem seres humanos. É, o baixinho da Kaiser parece o Mario, né? Porque ele parece o Mario, ele não morreu. O Link, que, enfim, é andrógeno, com todo respeito, ele é bichonem. Não, ele é claramente homem, com tudo. Certo. Vocês citaram mais não sei quem aí. Independentemente de ser boiola ou não, ele é um homem. Certo. Vocês citaram mais não sei quem aí, que eu não lembro, tá? Caguei pra opinião de vocês, são uns merdas. E dessas, eu vou escolher uma feminina. Eu acho que esse ano realmente foi bem representativo nesse quesito, tá? Então aqui, eu no meu papel de esquerdo macho, eu vou escolher a Aloy do Horizon, como melhor protagonista do ano. Pelo seguinte, a 2B é um robô, então é muito fácil você diminuir o papel dela por ser um androide e tal. Eu acho que ela ser um androide não diminui o papel dela, acho que você tá sendo preconceituoso contra máquinas. Até tô. A Chloe e a Nadine, elas são personagens fortes e tal, mas eu ainda acho que no jogo elas ficam meio à sombra de, tem o Drake e tal, blá blá blá. Dishonored eu realmente não conheço, então não tenho opinião, não tenho nada a declarar, como diria a Glória. E a Senua, pela questão psicológica do jogo, não sei, a Aloy me parece uma personagem mais forte no geral. Eu só joguei o Horizon de todos esses aí, então não posso muito falar das outras, mas eu tenho que manter meu personagem, que é um chucro. A Horizon, realmente é uma puta personagem. A Horizon é uma puta personagem, assim. A história ela é uma puta personagem ou ela é uma personagem puta? Não, ela é uma puta personagem. Não existe prostituição no mundo de Horizon. Não existe prostituição. Não existe, claramente não. Todas as tribos. É verdade. Mas, mas a história dela se confunde com a história do mundo. O fato dela ser mulher realmente é preponderante pra personalidade dela, sem ser algo gratuito. Eu acho uma puta personagem. Não joguei os outros, mas já que nessa vida tudo basta, tudo funciona na base da convicção, foda-se. Se eu tivesse que votar, votaria na Horizon. Ela é puta personagem. Não, mas olha só, você pode escolher outro também. A academia aqui não fez um nicho fechado de candidatos, não. Se você quiser. Não fez o filtro de gênero? Claro que não. Tá claro que não. Pelo contrário. Ah, é É quem você quiser, então é Mario, meu amigo. Ah, então é Mario. Aqui, ó, pronto, tá resolvido. É Mario, porra. Que é Brasil, que é Mario, né, amigo? Caralho. Porra, que isso. Porra. E aí, Lupe, algo a declarar? Pô, eu queria... Eu vou votar no personagem principal do South Park, porque você pode ser negro, okay. E quanto mais negro você for, mais difícil é o jogo. Ah, isso é verdade. Isso é muito importante nessa época aí, pelas séries de batalhas aí das minorias. Isso mesmo, é legal. Ele é um... South Park, eu acho maneiro. É bem humor South Park. É um herói importante. Puta crítica social foda. Puta crítica social foda. É igual quando você bota a roupa de mexicano no Mario e tem que subir um muro no Mario também. Essa é uma crítica social fantástico. Foda também. É sensacional. Esse aí, quando você seleciona a cor dele, o Cartman vira pra você e fala assim: não se preocupe, isso não influencia em nada do jogo, só no resto da sua vida. Isso é fantástico. Cara, parabéns aí, Troy Parker. Ganhou, galera. Apesar dele ser um protagonista sem personalidade, porque você. É tipo o Master Chief do South Park. Exatamente. Mas ganhou. Achei ótimo. Ou seja, copiou o melhor dos jogos, né? Copiou o melhor dos jogos, claramente. Já começou bem. Eu posso botar num personagem do tipo único jogo que eu joguei no ano? Você pode tudo. É válido? Claro é tipo assim, eu só analisei um trabalho e eu falei, é esse que é o melhor. É, tá certo. Fala aí. O Mickey Xícara do Cuphead. Ah, é o Chicrinho e o Caneco. Porque ele consegue conquistar conquistar a sua afinidade. Entendi. Dizendo. Que é um jogo com mais apenas topper. Expressões e animações. Porque ele não fala. Ele não fala. Que é um dos jogos mais toppers do ano aí também. É Topster. Topster. É Topodidio. Todas as personagens femininas que você comentou, e principalmente as que você tirou da equação, que nem a 2B, a Senua, etc., elas são personagens muito complexas, emocionalmente, psicologicamente. E isso é muito bem trabalhado nos jogos delas também. Eu dou, sei lá, eu daria um mérito a mais. A Aloy, ela é uma boa personagem, mas eu daria um mérito a mais pelas questões que esses outros jogos abordam, sabe? O Hell's Blade, ele aborda a questão da ansiedade, da depressão, suicídio. O Nier Automata, ele aborda a questão da sociedade, os vínculos da sociedade, os dogmas dela também, etc. Ambos os jogos são bem complexos. Trata também muito de humanidade. A humanidade, como ele aborda, é bem bonita também. Ainda mais pela visão de androides, né? Que são reflexo dos humanos que criaram. Enfim. Mas elas são bem complexas, todas essas personagens. São muito bem construídas. É, a Senua, enfim, eu tenho um. Mas, GG, problemas bem, com esses problemas muito discurso, complexos. Mas eu concordo com tudo que você tá falando, mas esse ano teve Mario, tá? O Bode, inclusive, tá jogando. O Bode tá jogando aí, eu ouvi o barulhinho, tá? Não dá pra mentir. Não adianta. Eu concordo com tudo que você tá dizendo, mas a Madonna é a melhor de todos os tempos. Claramente. Até o show da Anitta no fim do ano. Aí vamos ver quem é a maior. Tá mesmo. Invalidando tudo por causa de Mario, é isso mesmo? O que disse, machista? Você tá falando que o bigode é superior. O bigode supera o útero. É isso que você tá falando. Exatamente. 2017. O estereotipo do encanador italiano supera tudo. Tá ótimo. Estereotipo. Eu só queria fazer uma pergunta pra vocês. Como é que vocês têm dinheiro? Que emprego que vocês têm que vocês conseguem dinheiro pra jogar todos esses jogos de R$150 no ano que eles. Eu sou professor universitário. Porra. Porra. No caso. Eu pego emprestado. Trabalho pra máquina capitalista que oprime as pessoas. É isso. Eu sou amigo gay e homofóbico. É isso que eu faço. Cara, o Bot realmente ele resume o trabalho dele como isso. Ele diz que ele é um amigo gay do homofóbico. Que é uma boa definição. De fato. É, cara, eu acho que é só você trabalhar pra máquina capitalista de alguma forma que você compra os jogos no longo do ano. E não gastar. Entendi. Com outras coisas. Vai ver você, Senhor Eternidade. Tipo comida. Comida em casa. E outra coisa, Senhor Eternidade. Eu não bebo. Então. É isso. Todas as cervejinhas que você comprou ao longo do ano, todas as polacas que você bebeu, eu converti em moedinha do FIFA. Eu tô adotando o seu caminho, cara. Ah, entendi. Não beber mais? É, beber é o que drena todo o dinheiro. Não, beber acaba com a vida, cara. Bebê acaba com a vida, estraga a vida de um homem. Vide aí um amigo nosso aí, que eu não vou falar quem é. Essa fera aí. Um amigo muito fácil. Nossa próxima categoria é uma categoria muito sinfônica, que é a categoria de melhor música. Melhor todo música. Mundo já falou protagonista? Não todo mundo falou, já. Você perdeu, caiu, não. Só lamento, tá? Todo mundo falou de macho aí. A gente não vai definir o campeão? Não, não tem campeão. O campeão tá no seu coração. Quem é o campeão pra você, não, Mario? Teoricamente, o Cuphead é uma xícara, ele não é um homem. É verdade, tem razão. O sexo dele é indefinido. É um você, homem. Razão. Mas... você que na sua visão machista tá afirmando que ele é homem. Tem razão, tem razão. Você tá certo. Eu tô errado. É. O Chicrinho e o Canela. É um nosso homem. Parâmetro... o que é um homem? Se o nosso parâmetro de premiação é o glorioso Fausto Silva, a pessoa vai ao palco pro Faustão entregar o troféu. Então tem que ter um campeão. Tá, então vamos jogar pro público, então? O público escolhe. O público vai escolher aí. Ah, tem teoricamente que... você deveria atingir um consenso? Quem são os candidatos? Todos? Então os candidatos ficaram sendo, ó, Aloy, Senua, tá? É, Mario. Principalmente Mario. Peraí, você votou no 2B ou você votou na Senua? Não, eu pensei que você ia falar todas. Não. Entendi. Quem você votou, Jéssica Pinheiro? Ah. Vamos lá, Jéssica Pinheiro. Demorando muito, Jéssica Pinheiro. Tá, ó, eu vou votar na 2B. 2B. Cuphead foi a escolha do senhor da Eterni Foda-se. 2B foi a escolha de Jéssica Pinheiro. E o protago do South Park foi a escolha do... Loop Infinito. Fui eu. Tá? Esses são os candidatos oficiais do 7º Prêmio Baixo Frente Soco de Melhores do Ano, beleza? Essa é a categoria protagonistas. Nós vamos jogar pro público e daqui a algumas edições do programa saberemos os resultados. Aloy, Mario, Cuphead 2B e o protagonista do South Park. E o Mario? Eu falei do Mario já, ó, arrombado. Tá ok? Ah, tá, desculpa. Agora, em definitivo, nós avançamos para a próxima categoria. A nossa próxima categoria será o de melhor música. Mas eu não falo aqui, senhores, de melhor trilha sonora. Você não está falando de Rios no Deserto? Será que eu estou? Eu não estou falando de melhor música como trilha sonora. Eu estou falando uma música. Então, cada um de nós escolherá... Aí, me fudeu. Te fudi. Escolherá uma música, meus amigos. Uma música. Todos temos que escolher uma música diferente, porque eu acho que já temos três nomes. Não. Rios no Deserto. Eu não sei. Doutor Bode, qual é a sua música? Assim, em nenhum momento falou que é música de jogo, né? Então seria a versão de Michael Douglas, Nunca Mais Eu Vou Dormir. Cara, isso é uma boa escolha. Já que eu iniciatei esse mundo de joguinhos, essa coisinha bonitinha, eu vou ficar com a música do Mario. Ótimo. Que, cara, é maravilhosa. Eu arrumo a minha casa ouvindo isso. Com certeza. Eu só ouço essa merda algumas semanas. Uhum. Tá foda, cantarolando. Com certeza. Uhum. Eu seguirei o relator aí, Dr. Bode. Pra mim, não é Rios no Deserto. Olha, traidor. Eu vou votar em Jump Up Superstar, que é o tema do Mario, que foi sensacional, e vou fazer aqui o destaque negativo: tem que acabar essas músicas ambiental de Zelda, tá? Porra, isso é ruim demais, cara. Música ambiental é ruim demais. Só o Ximenes gostou dessa porra, dessa música ambiental do Zelda, tá? E assim, desculpa, Ximenes. Eu não joguei, mas tô com o Ximenes. Você vai ouvir depois isso, Ximenes. As suas escolhas, o seu argumento de design pra isso foi duvidoso, na minha opinião, tá? Você quis ficar muito na cartilha do design, do game designer ali. Eu achei a música uma bosta, mas é só a minha opinião, que é melhor que a sua, no caso. Então a minha escolha do bot é o Jump Up. Eu entendo a parada do Zelda, que é o seguinte: quando você ouve alguma das músicas do Zelda, você sabe exatamente o que tá acontecendo. Eu sei se estou no mapa, eu sei se estou numa caverna, eu sei se o inimigo vai me atacar, eu sei se eu tô em combate. Sim, até aí, são leitmotivs. Mas não, mas isso aí é a obrigação mínima de qualquer música de jogo, tá? Ok. Mas assim, aquela música do mapa é só chata. Essa aí, tá, tô no mapa, foda-se. A música do mapa é sempre uma só ou ela varia de acordo com o que tá acontecendo? Varia um pouquinho, mas ela é chata sempre. Ela varia e invaria. Ela varia enquanto música, ela invaria sendo chata. Então assim, pô, o Zelda pra mim foi assim, bem decepcionante assim, nisso. Simplificando, cumprindo meu personagem simplório, música desse Zelda é música de elevador, sabe? É música de elevador, é isso. Não te incomoda, mas não te diz nada, cara. Não é memorável. Eu acho que a música desse jogo... A música desse jogo é o que dava ao Bode a impressão de que eu tava sempre triste jogando o jogo. O Bode falou isso algumas vezes, falou: Pivô, você tá triste jogando esse jogo. Você gosta desse Zelda? Falou. Gosto? Não, você tá triste com esse jogo. Todo mundo repete isso, Pivô, você está muito triste jogando esse jogo. Você tá muito triste jogando esse jogo. Acho que eu tava um pouco triste mesmo. E jogos contemplativos não são sua praia, Carlos. Talvez, mas eu sei lá, vamos descobrir. Já votou em Rios do Deserto, que é um dos temas de Persona 5, né? Não precisa nem falar muito mais. E eu acho que o Lupe vai votar nisso também, porque ele coisa hoje passou o almoço inteiro falando que tava com essa música na cabeça. Qual é a sua escolha, Lupe? Não, eu vou escolher Last Surprise também de Persona 5, só pra deixar duas músicas do melhor jogo do ano aí. Aê, high five. Last Surprise. Não, nenhuma, aparentemente. Ficar recomendando um date sim num programa público, não? Muita gente ouviu. Eu sou Loop Infinito. Eu sou conhecido por Loli. Qual o problema de indicar um jogo de Wi-Fi date sim? Loli Infinito, é verdade. Verdade. Porra. E o senhor de verdade tem alguma recomendação aí? Tem alguma? Tem um... eu tenho uma recomendação fortíssima do único jogo que eu joguei esse ano. Do Cuphead, fala, qual foi? é uma música fantástica. Eu recomendo que vocês ouçam agora, inclusive. É, chama Inkwell Isle. Caralho, não sei falar Isle. Inkwell Isle 3. Isle. Isle. Obrigado. Obrigado, Gegé, professor de inglês. É bom ter professor de inglês aqui. É muito, é ótimo. Inkwell Isle 3. É fantástico. É do terceiro mundo, se não me engano. É corredor, né? É Isle. Isso. Isle, é isso? É. Isso, é isso mesmo. É, então fala Isle, é isso mesmo. Isle. Obrigado. É, quando você falou, deu um ding no meu cérebro. É, excelente música, excelente canção. Essa música é fantástica, tem uma versão só em piano também, que é tipo um segredo muito interessante. É do Cuphead. Cuphead. Você fala com... Esse ano foi glorioso. Ninguém citou música de Nier, também foi outro que se destacou muito na parte musical. Cara, assim, se eu tivesse jogado Nier, eu provavelmente teria citado, porque as músicas de Nier são excelentes. Se eu pudesse ter uma segunda escolha, eu com certeza escolheria Wake of the World, que é o tema de Nier Automata. Que música foda do caralho. Ela toca nos créditos e aquece o peito. Se, e eu, tivesse uma, se eu tivesse uma segunda escolha, ia ser a música do Metal Gear 5, apesar de ser de 2 anos atrás. O bode também. Com certeza. Peraí. Final Fantasy XV foi no final do ano passado. Ano passado. Porra, brother. Ano passado. A música dos anos, todos os anos, é aquela porra daquela música que pariu. Mas teve vários DLCs esse ano, né? Ah, é verdade. É verdade. Você vai mudar seu voto, Dr. Bode? A trilha do episódio Gladio foi composta pelo cara do Nier Automata. A do Prompto, eu esqueci quem foi, mas é um cara famoso também. Todos os episódios estão sendo compostos por outros compositores de RPGs famosos. Ah, legal. Tá bem... Bacana. Que pena, né? Square podia estar gastando mais pra fazer alguma coisa maneira, né? Em vez de música. É, a música, porra, eu sou de Persona quando eu quiser. Tá bom. Então, temos aqui os candidatos à melhor música. Jump Up High Star, Superstar, não lembro o nome da música. Foi escolha minha e do Dr. Bode, é o tema do Mario. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, Rivers in the Desert foi a escolha da Jéssica. Last Surprise, as duas de Persona, foi a escolha do Loop. You never see it coming. E Senhor Eternidade votou em Inkwell Isle 3, que é de Cuphead. Próxima categoria. Qual foi o jogo, e agora nós entramos aqui no trecho anos 90, qual foi o jogo com os melhores gráficos em 2017? Vai ter categoria melhor replay também? Com certeza. Pra mim vai. Essa é muito fácil. Com certeza. Senhor Eternidade vai votar em... Cuphead. Cuphead é isso. Cara, olha só. Nesse caso, eu provavelmente votaria Cuphead de qualquer maneira, mesmo que não tivesse sido o único jogo que eu joguei no certeza, ano. Com certeza, com certeza. É verdade. Porque, de fato, pra mim, tipo, eu vi os outros jogos, né? Eu não joguei, mas pois vi. É, não, é e disparado, o Cuphead é melhor. Talvez seja o jogo mais bonito que eu joguei na minha vida. Cara, eu não costumo fazer essas acusações com frequência. Sim, olha só, se você levianamente. Eu vou segui-lo, e eu vou afirmar que eu fiquei até o último dos 10 últimos segundos aqui que a gente tá conversando, tá? Porque eu inventei agora a categoria, pensando se pra mim é Cuphead ou se é o Hellblade, que tá bonito para um caralho. Hellblade fica bem foda. Todavia, E aí vem a magia do preconceito, é incrível. Todavia, o Cuphead é feito com o Unreal Engine, se não me engano, que aliás agora é gratuita. E Engine, bem ou mal, faz uma parte do trabalho pra você. Já tem lá uns artefatos prontos. Peraí, você tá falando do Cuphead ou do Hellblade? Tô falando do Hellblade. Ah, tá. Que susto. Ao passo que o Cuphead, ele é realmente um desenho animado. Em função disso, como o Cuphead exigiu mais, os dois são incríveis. O Mario também é incrível, aliás. Mas como o Cuphead exigiu mais, eu vou com o Cuphead também. E também pelo seguinte, ele resgata um estilo artístico que já tem quase 100 anos e resgata esse estilo artístico inserindo num contexto novo que é o jogo de videogame. Que é algo que a gente e com maestria. Com maestria. Então, talvez seja o primeiro jogo que realmente parece que você tá jogando uma animação. Tipo, foi realmente bem feito. Tá, antes dele teve o Ni no Kuni também. Foi bem feito pra caralho. O Ni no Kuni tem aquela cara de cel shade, né? Realmente parece que tá jogando um anime. Os jogos da Arc agora e o Guilty Gear e o Dragon Ball também, em determinados momentos. Eu ia comentar o Dragon Ball, tá lindão. Que o Dragon Ball também, é verdade. Mas aí, quem sabe em 2018 a gente volta em Dragon Ball. Mas o Cuphead realmente, e até pra valorizar que o jogo atrasou algumas vezes, e quando saiu, saiu bem feito. Ele não saiu com aquela cara de jogo beta que todos os jogos saem hoje. Isso tem que ser muito valorizado. Beijo, Ubisoft. Beijo, Ubisoft. Beijo quase todo mundo, né? Beijo Capcom, beijo Activision, beijo todo mundo. Nossa, eu ia fazer até uma brincadeira, ia falar que meu voto ia ficar no Marvel vs Capcom Infinite, mas, né? Nossa senhora, não? Não é um... Infelizmente, não deu fala muito isso certo. Nem brincando. Quer falar o seu então, Jéssica Pinheiro? Não, agora não. Não? Tá bom. Que isso? Já hoje tá incrível. Não. Lupe. Não, já até sei que o Lupe vai votar, mas tudo bem. Vai lá, Lupe Infinito, defenda. Eu vou esperar ele falar, porque eu tenho quase certeza que ele vai falar. Ele ia falar o mesmo. Vocês vão falar o mesmo, sim, com certeza. Vai lá, Lupe. Provável. Então, eu vou falar do jogo que eu mais gostei esse ano, que eu já falei que é o melhor do ano, que é o Persona 5. Tá bom, P5, Lupe, GG. O gráfico dele é muito bom, cara. A animação foi muito... Meu Deus do céu. Estilo de cor. Eu vou resumir uma coisa do Persona que dá um tesão foda de você olhar e admirar, que são os menus. Os menus, sim. Que menus fodas. Você conhece a modernidade? Já viu como é que é? Não. Porque tu vai gostar. Tu vai gostar. Até pela parte da experiência de usuário, é uma parada maneira, assim, da tua formação como designer, que é o seguinte. Como design. Ao contrário da maioria dos RPGs ocidentais ou orientais, que você tem um menu em que você... Ao contrário da maioria dos RPGs ocidentais ou orientais, em que você tem lá o menu e vai descendo um scrollzinho, no Persona, todo o menu fica exposto pra você o tempo todo, cada botão faz uma coisa, e ele sempre... O menu é sempre exibido de uma forma espalhafatosa, meio... pra compor o cenário, entendeu? Então, ele é projetado pra ser uma eu tô vendo aqui. Parte da arte do cenário. Ele é como se fosse paradas do seu personagem. E como todo Persona... Efeitinhos de anime. Isso. E como... Onomatopeia, né? E como todo... Em japonês fica muito mais incrível, aliás. E como todo Persona tem um esquema de cores próprio, né? O 3 era azul e preto, o 4 é amarelo e preto. Esse é vermelho e preto, aparentemente. E esse é flamenguista. É vermelho e preto. E ficou bonito, apesar disso. Ele tem todo esse esquema gráfico, né? O Persona 5 em particular é o esquema Sin City, né? Vermelho, preto e branco. E isso muito chama bonito. Muita atenção. Então, realmente, assim, em termos de beleza, ele nessa parte dos menus, sobretudo, ele é impecável. Eu acho que ele é o mais incrível de todos. Mas fora isso, parece ser um shading animo genérico. É, sim. Eu também acho. Também achei. Então, eu discordo completamente dessa opinião. Apesar de eu ter concordado que o menu, de fato, é muito bonito. Muito bom. Muito bonito. E interessante. Muito bonito, muito interessante. Muito bom. Tipo, pessoal Final Fantasy VII com menu assim? Porra, ia ser lindo jogar, mano. Jogar até naquele gráfico de Lego lá, de... Sei lá. Não exatamente assim, mas com algo que não fosse chato pra caralho e desse vontade de morrer, já seria bom. É verdade. E aí, Jéssica Pinheiro? Qual é a sua escolha, então? É P5? Não, eu vou ainda passar. Eu quero ouvir a do Bond. Tá bom. Doutor Bond. O Bond vai falar Mario. Vai lá, Bond. Não vou nada, não tô tão maluco assim não. Primeira coisa, vendo vocês elogiarem menu, cara, pelo amor de Deus, é tipo tarado elogiando pé. Vamos calma aí, tá? Tudo nessa vida tem limite. Quando tu ia pra academia com o Loop, tu não ficava mostrando tríceps assim na frente do espelho, tirando foto, não? Não. Tá vendo, não. Goku? Só você que faz isso, para com isso. Eu ia falar que tem um amigo que faz isso, mas você já nomeou mesmo, então bom, é isso. Mas se você foi pra academia e você nunca fez isso, então você nunca foi. Nunca foi pra academia. Prova que você foi pra academia. Prova. Mas então, eu vou... O Mario não... Ao contrário do que o Luke falou, o Mario não é grande, é bonito pra caralho e tal, mas ok, já viu coisas melhores. Bonitinho, mas ordinário. É, o Zelda é bonitinho, mas você vê os truques da Nintendo pra criar um jogo gigante bonitinho. É todo cel shading. Não é mais cel shading, né? Eu não sei qual o nome dessa... É cel foda-se. Cel foda-se, é. Parece um pouco desenho, mas não tanto. Mas o jogo que eu paguei pau pra caralho esse ano foi o Horizon. Que puta que pariu. Tem transição de neve pra água, aqueles dinossauros malucos mecânicos bonitos pra porra. E aí quando você entra naquelas caverninhas, a iluminação vai mudando e tal. Porra, cara. Foi um puta trabalho. Não joguei Persona, não creio que seja essa coisa toda que vocês estão falando. Bato palma pro Cuphead, porque é um estilo de animação foda, mas, sei lá, é um estilo próprio, né? Eu acho que ele corre à parte. É injusto comparar um desenho animado com um jogo-jogo, por assim dizer. Então eu voto é no Horizon. Pra quem? Você votou no Horizon. É injusto, é injusto pra quem, né? Verdade. É injusto. Ponto. O Horizon, assim, diga fala, a sua verdade. Fala. Não, fala você primeiro, vai. Não, vai você primeiro. Amorzinho, tá bom, vou ver o primeiro então, vai se fuder. É, eu ia falar que, cara... Hoje. Quero polêmica, pô, manda se fuder, cara. Não, é porque não tem nem nem inimigo gritando, aí eu não fico irritado, entendeu? Isso, não tem nem o Daigo falando no fundo sozinho. Não tem nem o Daigo falando no fundo sozinho, ele tá na conversa dele paralela. nem o Ninja inimigo interrompendo as pessoas a cada 30 segundos, isso aí tá assim. Nem o Ximenes e o Solid querendo na porrada. Não, mas isso é maneiro. Pontual, mas como eu ia dizendo, eu acho fantástico esses gráficos de nova geração, essa iluminação, o cabelo, as águas, é tudo muito lindo. Mas eu fico muito irritado com as faces dos personagens. É muito Uncanny Valley e me deixa meio puto. Eu, tipo, fico realmente puto. Não, o que me deixa puto nesses Uncanny Valley é o seguinte, é que, enfim, existe a limitação na programação do jogo e é, às vezes, o tempo em que a pessoa fica parada olhando pra você sem falar nada. Tipo, quando você tá no menu e tá o cara olhando pra você assim. Isso irrita bastante. Isso mas, assim, o que mais me incomoda é que eu não consigo criar empatia com o personagem, tipo, ele é escroto. Alguns eu acho que sim, mas o Horizon eu gostei. O que eu achava Uncanny Valley escroto era o L.A. Noire. O L.A. Noire me irritava um pouco. Nossa, L.A. Noire é triste. O L.A. Noire era bem irritante na época. Hoje ele é só escroto. Não, assim, na ele cabeça deles, feio. Eles tentaram fazer, eles começaram a fazer esse negócio de expressão facial. Eles começaram, bem feita, bem feita entre aspas. Sim. Elaborada, vamos dizer assim. É, depois teve outro jogo dessa galera, que eu já não lembro mais o nome. Sem ser a galera do... Sem ser a galera do... Esqueci. Do Heavy Rain. Tem a galera do Heavy Rain e a galera do L.A. Noire, né? Quantic Dream e o Tim Bond, né? Mas eu acho que a galera do L.A. Noire chegou a fazer outro jogo depois. Não lembro, posso estar errado. Deve ter feito. Ah, pode fez ter. Fez sucesso aquela bosta? Fez. Pois é. Então o bode fica com Horizon. Depois eu falo mais sobre isso, em outro momento. Eu acho o Horizon, desses jogos que apareceram mais esse ano, o mais burocrático. Ele é o mais burocrático. Mas, enfim, em outras... Por que é burocrático? Porque ele é um jogo, tipo, que foi feito pra ganhar prêmio? Ele é um jogo que foi feito pra ganhar prêmio. É que ele saiu no ano errado. Ele é tipo... Se ele tivesse saído... se ele tivesse saído ano passado, ele teria tido mais... Ele ia ter perdido pro dessas premiações todas aí pra Overwatch e sei lá mais quem fez mais sucesso no passado. Mas ele ia estar mais nas pontas, assim. Esse ano, agora que os sites vão todos começar a fazer essas premiações de melhores do ano e tal, e são sempre os mesmos jogos, né, concorrendo, o Horizon, ele tá lá indicado na maioria das vezes. Ele é tipo o filme do... daquele diretor Woody Allen. Ele é tipo um filme do Woody Allen que você indica por educação, mas que você sabe que não vai ganhar. Porque ele saiu no ano que teve o Persona 5, que teve um Mario e um Zelda, dependendo da categoria. Ele saiu no ano que teve um Sonic Mania e um Cuphead. Várias coisas, assim. Então, eu vou colocar outro na parada, porque eu quero ver esse aqui pegar fogo. E eu vou falar também dele, porque tá meio esquecida, que ele foi lançado lá no começo do ano. E, tipo assim, apesar de os gráficos deles, desse jogo in-game, assim, pelo menos o design dos personagens, eu digo, não ser uma parada, assim, extraordinária, dependendo, sei lá, dependendo de como você joga, eu achei o trabalho gráfico por trás, assim, toda a dedicação, o bonitinho e tal, os efeitos, as técnicas de impressionar, assim, que foi o Resident Evil 7. Resident Evil 7. Eles caraca, fizeram. Janeiro. Eles criaram a Re-Engine, né, que é uma engine só pra Resident Evil, aparentemente, que eles fazem uma fotografia ultra realista, né? Então, eles fotografam a parada, eu acompanhei um pouco da produção, que eles realmente fotografaram cenários e aí depois passaram isso pro jogo. É meio que tipo um cenário pré-renderizado tudo de novo, né? Que neles faziam com os primeiros. Uhum. Só que agora eles realmente fotografam tudo, assim. Eles fazem um modelo 3D com base na parada real. Exatamente. Inclusive, os modelos dos personagens, eles fotografaram pessoas reais, assim, depois, né, modelaram pro jogo. É, foi uma parada bem incrível, assim, que eu acompanhei. Gostei bastante do processo. E eu gostei do resultado final. Eu acho que dava pra melhorar, dava pra polir um pouco mais. Mas, de repente, foi até como eu joguei. Não sei se numa TV 4K a parada melhora mais, ou até mesmo jogando em VR, se é mais impressionante, assim, mais realista ainda. Então, por isso que eu falei que depende de como você joga, talvez mude alguma coisa. Mas olha só, esse jogo, ele não podia atrasar mais não, ele tinha que ter saído em janeiro como ele saiu mesmo. Porque se ele espera um pouco pra sair, ele perde a época dele. Em janeiro, ele foi soberano, só se falava de Resident Evil. Se ele espera um mês, já ia ter metade da imprensa, das pessoas muito na cola ali de vai sair o Switch, que foi logo no começo de março, já ia ter o Horizon, que saiu logo no finalzinho de fevereiro, então ele saiu na hora que ele tinha que sair mesmo. Isso aí, nisso, a Capcom acertou. A parada de atrasar, se atrasasse demais, eu ia ter um filho. Mas eu achava que tipo, eles podiam ter polido um pouco mais. Mas enfim, eu não joguei numa TV 4K e nem joguei no VR pra ver como ficou, então eu não sei. Mas eu gostei muito do resultado e volto nele pra melhores gráficos. Muito bom, muito legal. Então ficam aí Cuphead, escolha do Ilapso e do Sua Eternidade, Persona 5, Horizon e Resident 7. Horizon, escolha do Bode, Resident 7, escolha da Jéssica Pinheiro. Para melhores gráficos, esse voto vai para você aí nas mídias sociais do Baixo Frente Soco. Você que nos acompanha em baixofrentesoco.com. E eu não sei porque vocês estão rindo, assim, é tudo sério que eu tô fazendo aqui, tá? Eu não tô fazendo circo aqui. Vamos para a próxima categoria. Jamais farei graça com locutores de AM, pivoto, jamais. Com certeza, não meu faça isso. De admiração. Exatamente, não faça isso. A nossa próxima categoria, meus amigos, é aquela categoria que dá aquele gostinho nos dedos de você voltar a pegar no controle e se deliciar novamente com toda a experiência que nós tivemos. Sim, eu estou falando do prêmio de melhor jogabilidade de 2017. Sonic Mania! Jéssica Pinheiro já começa com Sonic Mania. And Knuckles. Sonic Mania. Jéssica Pinheiro. Justifiquem até 15 linhas. Cara, eu tô... Faz meses que eu não ligo videogame. Eu liguei hoje o PlayStation 4 depois de muito tempo pra analisar o Just Dance 2018. Analisar. Olha aí, a GG é semi-pro player. Gente, de Just Dance. Eu tô atrasada. Já era pra estar analisada há muito tempo. Aí, eu vou falar uma parada pra vocês. Pera aí, GG, desculpa te interromper. Mas o Xbox que eu tenho, o Xbox One que eu tenho, ele só teve duas serventias na vida. Uma foi eu jogar o Ground Zeroes e a outra foi no Réveillon lá em casa, ano passado, rolar um Just Dancezinho. E a rainha do Just Dance é Jéssica Pinheiro. As pessoas cansavam, logo da cara, não aguento mais dançar, não sei o quê. E a Jéssica, próximo, porra! Bora! Põe a Anitta! Pivoto, só me tira uma dúvida, a dança foi antes ou depois do choro do Daigo? Não me lembro. Rapaz, boa pergunta, hein? Você, se eu você acho sabe que aí, foi antes, comente. Foi antes. Comenta, pode nos comentar. Foi antes, porque eu lembro que eu parei quando todo mundo cansou. Aí o Daigo, quando eu virei, o Daigo já tava meio que abrindo o coração dele lá pras pessoas. Então. Eu não lembro do Daigo chorando. Eu agora não sei se o Bosta tá zoando ou tá falando sério. Mas enfim. Nossa, a Jéssica falou que aconteceu. Olha, você tá na internet, é verdade. No Bode, eu teria minhas dúvidas, porque o Bode gosta de sacanear o Douglas. Mas a Jéssica é uma pessoa de boa índole, entendeu? Então. Eu vou acreditar nela. Eu vi outra pessoa viu. Ok. Então, Sonic Mania, que é o cara que mostrou em 2017 o poder dos modders, né? Do fan modding. E que quando você entrega uma coisa que você não sabe mais fazer na mão de alguém que gosta e que sabe, você obtém bons resultados. Infelizmente, a Capcom preferiu fazer Mega Man 11 ela mesma, e veremos o que vai acontecer. Eu sei já. Mas, cara, como eu estava falando, eu liguei o videogame hoje pra instalar o jogo e tal, beleza, começar a jogar ele pra fazer análise depois, beleza. Aí, eu vi lá o Sonic Mania instalado e eu fiquei com tanta vontade de reviver tudo de novo. É, Sonic Mania foi bestial este ano. E é curioso, é porque ele não adiciona quase nada a uma jogabilidade consagrada de 26 anos atrás, né? Ele, enfim, pegou. Não, mas ele é muito gostoso de jogar. Ele é incrivelmente muito gostoso de jogar. Pois é, ele já tem em si todo o necessário para fazer uma jogabilidade gostosa desse jogar. É, eu tenho que terminar de pegar as esmeraldas ainda. Tem que voltar também pra Sonic Mania. O senhor Eternidade jogou, senhor Eternidade, Sonic Mania? Não, deveria? Não, eu não sei se você respondeu sim ou não pra mim. Eu fiquei confuso. Não, vírgula. Não, deveria. Vírgula, deveria. Eu creio que sim, creio que sim. Porque ele tem muito deveria, cara de. Todos ele, tem muito, ele tem muito cara de jogo indie de 20 anos atrás, sabe? Isso é bom ou ruim? Me diga você. É, você gosta de indie pra caralho. É bom, isso é bom, cara. Sonic é bom. Mania. Sonic Mania te dá a esperança de que tudo do Sonic poderia ser tudo diferente, sabe? É verdade. Sonic poderia ser grande ainda hoje. Isso. Eu acho que ele é tipo. Ele é tipo um combo, né? Ele é colorido, ele é bonito, ele tem um level design agradável, né? Não é perfeito, mas é agradável. É gostoso de jogar pelos controles que você já conhece e tal, e tem aquelas animações fantásticas que vão acontecendo nas fases, assim, conceito das fases e tudo mais. E aí aquece o peito, te dá uma esperança, né, de viver e que tudo seja perfeito na franquia, mas você sabe que isso nunca vai acontecer. Sabe que pode sair pra reforçar meu argumento. Olhando de longe, ele parece a mesma merda que jogos antigos. Ele rigorosamente. Por que eu joguei isso? Eu não sei, porque cara. Eu joguei mais no mesmo. Talvez eu achei que você fosse gostar, mas eu esqueci que você não tem alma nem coração. Mas é realmente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você. Se tivesse uma mecânica diferente, fosse um novo Sonic, só que remetesse ao que era bom antigamente, só que com mecânicas novas, uhum. Beleza, eu jogaria. Joga Sonic Forces então, mano. Porra. Não faz isso não. Não faz isso não. Em casa, não faz isso não. Ele quer outra mecânica. Que agressivo. Beleza. Tá beleza então. Eu vou usar. Valeu então. Valeu. Ok. Então valeu. Tá, valeu. Senhor Eternidade, você vai votar naquele? O que? Melhor jogabilidade? É. Posso inovar? Pode. Posso trazer o outro jogo que eu secretamente joguei no ano de 2017. Aliás, eu joguei ele mais do que qualquer. Eu joguei ele mais do que eu respirei. Ah, foi o. Tá, eu esqueci o nome, mas eu tô ligado. Battle Ride. Isso, Battle Ride. Battle Ride. É um jogo que eu fiz uma review no Bass Frente Soco em, sei lá, 1998, mais ou menos. Uhum. Que na verdade o jogo se chamava Bloodline Champions, mas ele foi como se fosse assim, revivido, basicamente. Porque era um jogo excelente em termos de mecânica, só que ele era feio que doía a bunda. E aí ninguém jogava. E era tipo um jogo europeu, meio indie, que ninguém jogava. E aí o jogo precisava de comunidade, né? Que é um jogo exclusivamente multiplayer. E aí o jogo foi morrendo, e aí eventualmente uma outra empresa comprou os direitos do jogo e, tipo, fez uma parada mais bonita e mais acessível e melhor, basicamente, e relançou como Battle Ride. É, o jogo é do ano passado, na verdade, mas enfim, ele só foi nascer mesmo de verdade esse ano. Ele tava em Early Access, então não conta. É aquele tipo jogo chamado ongoing, né, que o pessoal gosta de falar, né, o jogo que você joga pra sempre. Exato. E o grande lance dele é que eu acho que, em termos de multiplayer competitivo, ele é uma das melhores mecânicas que já foram criadas no universo. Ele é como se ele pegasse tudo de bom de arena de WoW, que obviamente nenhum de vocês jogaram, porque vocês não são nerds e gordos que nem eu. Sim, ok. Mas ele pega tudo. Eu sou nerd e gordo. Tudo de bom que tem na arena. Eu já fui gordo, sou ex-gordo e quando você é ex-gordo, você é gordo pra sempre. Certo, verdade. Como eu ia dizendo, tudo de bom da arena de WoW, só que tirando as partes ruins e chatas, e ele soma um pouco de bom, o pouco de bom que tem em Dota também. E então, basicamente, é uma arena de porradaria incessante e onde tudo depende da sua habilidade e da sua capacidade de fazer trabalho em equipe. E não tem item, nem bucetinha, nem coisa aleatória, número gerado aleatoriamente, nada disso. Tá, defina não é tem bucetinha. Lindo, moral. Ah, cara, não tem bucetinha e é lindo, é isso que você tá falando? É. Ok. Só pênis, tá só pênis peludo e é adorável. Tá bom, isso fala muito sobre você. Confirma muito sobre você, na verdade. Enfim, a jogabilidade é muito perfeitinha, muito perfeita, muito gostosinho de mas jogar. Mas ele é o quê? Ele é um RTS? Ele é tipo um MOBA. mesmo assim ser MOBA. Ele é tipo um MOBA, só que não tem bichinho chato atrapalhando, é só porradaria, só arena mesmo. É como se fosse um Smash Brothers em 3D. Não tem Minion, assim. São só os campeões, né? Só que as habilidades são mais únicas do que no Smash Brothers, né? Da cor. Jessica Enfim, Pinheiro. É fantástico, joguem. Aliás, joguem, é de graça, joguem. É de graça, é de graça. E o Ciro da Verdade é bem evangelista da parada, assim. Isso. É porque o jogo precisa de comunidade pra existir, senão não pode jogar. Mas agora eu acho que ele tá indo bem. Ele tá entre os mais jogados do time e tal. Tá indo bem. GG. Eu falei Sonic Mania. Eu tenho que falar outro? Ah, é verdade. Eu não anotei quem falou Sonic Mania. Esquece que eu falei. O seu voto também é Sonic Mania? O meu voto, não. Meu voto não é Sonic Mania. O meu voto, e eu vou inaugurar este jogo nas nossas indicações aqui, ele não apareceu ainda, tá? Correria o risco de não aparecer e o nego ia ficar muito puto, trololó, ia hatear pra caralho, o que ia ser bom. A melhor jogabilidade, eu tava pensando aqui, se eu iria votar no Senhor Mario ou se eu iria votar no Senhor Zelda. E eu vou votar no Senhor Zelda. Então eu vou colocar aqui Zelda. Não! Bafo da Selva. Sim. Você não vai justificar e fundamentar seu voto? Eu vou fundamentar meu voto. Sobre pena de nulidade? Eu vou fundamentar meu voto. Olha, o cara tá estudando, hein, cara. Sobre pena de nulidade. O cara tá sinistro no processo penal. Por que que eu estou votando aqui no Senhor Zelda? Primeiro porque eu acho que o Bode vai votar no Senhor Mario, que aí a gente vai ficar bem representado nisso. Cara, isso não é uma boa justificativa, mas tudo bem. Não, mas é só um parêntese. E depois pelo seguinte. Uma das coisas que mais me interessam, né, em termos de jogabilidade e tal, é você tentar fazer diferente sem mudar todas as regras do jogo. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me encantam em jogabilidade. Isso é difícil. É difícil, né? Você fazer diferente sem ter que refazer tudo do zero. E... Eu discordo em absoluto dessa fala. Você desconcorda comigo? Pelo seguinte... Eu discordo... Pivoto, o Link pula. Oi, daí. Isso é uma patético. Não, mas olha só. Assim, eu não tô comparando. Ele não pulava por comando que você dava, mas se você impulsionasse ele pulava. O pulo, tudo bem que o pulo é só uma mecânica, mas o pulo é sintomático de toda mudança, sabe? O Link é muito muda, sobe, escala. Sim, não, mas eu não tô comparando. Cara, obrigado. Parabéns. Eu não tô comparando com outros jogos de Zelda, eu tô comparando com o videogame. Eu tô comparando com o próprio Zelda. Comparando com o videogame. Mudanças que são muito. Que seriam muito mais significativas seria, por exemplo, você nesse Zelda colocar uma enorme mecânica de ter que fazer loot pra construir arma que o Horizon faz, por exemplo, que o Tomb Raider fez e que o Far Cry fez. Não, de loot pra fazer arma, por exemplo, não. Você tem... Não tem viadagem de você ficar criando itenzinho? Não, criação de item tem. Mas não é desse tem. Jeito que você tá pensando. Mas assim, são itens acessórios. Arma, eu pego no chão, pronta, entendeu? Tem coisas que realmente você pode construir. Você não vai, tipo, construir um machadão e dar porrada nos outros? Você pode fazer comida. Até pode, mas não é... A ideia é outra. Os itens são descartáveis, no caso. Entendeu? Entendi. E nisso... Ah, mas isso é o padrão de jogos de survival chato, que nem esse. E nisso, você pode acertar e pode errar. Esse jogo, ele acerta em algumas coisas, como, por exemplo, o bot falou aí, o Link agora é um acrobata, né? O Zelda. O Zelda agora é um acrobata. Eu não vi problema nisso. Inclusive, uma das coisas que eu achei mais interessante... Ainda bem que vocês falavam o nome certo. É verdade, quase falei errado. Eu não sabia do que vocês estavam falando até agora. Pois é. Uma das coisas que eu achei mais interessante no Zelda é o seguinte. Cada mecânica nova, né? Cada item de jogabilidade novo que é apresentado pra você tem uma coisa lá chamada Flurry Rush, que é o rajadão de adrenalina, que você começa a bater igual um maluco e manda Omen Slash do Cloud no inimigo. Isso é apresentado a você e é formalizado a você a partir do momento que você por acaso descobre. Então toda a implementação da jogabilidade do jogo, ela é meio darwiniana. Orgânica. É evolução. Se você descobrir, você descobriu. Se você não descobrir, é porque você, a princípio, tá conseguindo jogar o jogo sem isso. Gosto disso. Porque você não é obrigado a passar por tutoriais chatíssimos. Não é obrigado. Você simplesmente descobre. Eu gosto disso. O surf que você surfa a montanha abaixo, se você descobrir, você descobriu. Esquibunda. Se você não descobrir, é o esquibunda, você beleza, jogou o jogo sem esquibunda. Se você descobrir o rajadão de adrenalina, que por acaso parte de uma mecânica de parry que eu achei meio mal feita, você descobriu, e aí você dá rajadão de adrenalina no cara, e é o equivalente a você dar 50 golpes esquivando normalmente e dar um golpe, ou você dá aqueles 50 de uma vez só, tanto faz, vai levar um pouco mais ou um pouco menos de tempo, e esse tipo de tentativa e erro que eles colocaram no Zelda, que é um jogo que não é tão polido assim, se for comparar com o Mario, por exemplo, que foi um jogo já feito pensando no Switch. O Mario é um jogo muito mais bem acabado que o Zelda, ponto. Isso aí, opiniões diferentes disso estão erradas, a minha tá certa. Isso é nítido. É nítido. O Mario é o... É o... Sei lá, Mario, ele é o jogo, né, de Natal. Não, ele é o jogo de Natal da Nintendo, né? Okay. O Zelda, ele foi System Seller, né? Foi pra lançar com console. É. Então, eu acho que o Zelda tem a melhor jogabilidade por isso. Ele tem erros, muitos erros de arma. As armas quebram muito rápido. É irritante, de vez em quando, quanto as armas quebram rápido. Ao mesmo tempo, ele coloca... Mas esse não era o ponto? Não quebrar muito rápido. Ah, eu tô aqui, dei duas porradas e quebrou a arma. É ridiculamente rápido. Às vezes é ridiculamente rápido. Mas é aquilo, você pode ver esse copo meio cheio também. É divertido. Sim. Que você tá o tempo inteiro mudando de arma. É. O tempo todo. Com certeza. Mas tem muitos acertos nesse sentido de você ter muita variedade de armas. De você colocar um verdadeiro mundo aberto em Zelda. E isso bem ou mal impacta na jogabilidade. O fato de você ter que misturar isso com a ambientação da música, que eu não gostei da música, mas eu reconheço o esforço que foi feito. Eu acho que o Zelda, ele é um jogo assim, em termos de realização, ele é maior que o Mario. Ele não é tão bem feito quanto, pra comparar aí Nintendo com Nintendo. Eu acho que em termos de realização ele é maior, só não é tão bem executado. E eu fiquei muito satisfeito com o jogo, não zerei ainda. Ele tem... Pô, eu fiz 20% do jogo só. Porque eu tô com uma mania agora de progredir em blocos. Então, por exemplo, no Mario, eu só saio de uma fase quando eu pego todas as estrelas. Então eu não tô fazendo pós-jogo. Quando eu terminar o jogo, eu termino o jogo. Completista. Eu tô sendo completista em blocos. Eu não tô. Entendi. Ah, vou zerar o jogo, depois eu volto. Que é uma... É comum, né? A maioria das pessoas, inclusive, faz isso. Na verdade, não. Eu não faço isso nem fudendo. Não, é porque você não completa. Não, hoje em dia, não, pelo menos. É porque você não completa, ponto. Eu geralmente não completo o jogo. Eu tenho tomado gosto de completar esses jogos da Nintendo, especificamente Mario, porque eu não acho que eu tô sendo chamado de burro. Eu não acho que eu tô só recebendo uma balinha aqui e tomando um troféuzinho. Eu acho que eu tô recebendo uma jogabilidade em troca. Aí eles eu faço. Os outros eu... Entendi. Tô realmente um desafio a mais. É, os outros eu tô cagando. Mas enfim, eu vou voltar no Zelda, o famoso Zelda, em função disso. Bode, Dr. Bode. Olá. Se eu seguir a tradição do estado da Guanabara, inspirado no nosso saudoso deputado Eduardo Cunha, certo, eu jogaria com o regulamento debaixo do braço. Uhum. E falaria que a melhor jogabilidade do ano é a versão definitiva de Metal Gear 5. Ok, estaria correto. Okay, isso estaria correto. E venceria por unanimidade. Venceria. Mas não farei isso em respeito à audiência. Então vamos lá. Afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Então vamos lá, como o Pivoto bem falou, cara, a jogabilidade de Mario Odyssey é absurdamente perfeita e polida. Eles pegam o mesmo Mario do Mario 64, dos Mario 3Ds que a gente teve até hoje, e aperfeiçoam. Eles colocam a mecânica do chapéu. Eu acho que eu sou jogador experiente de Mario, né? Só tenho 30 anos na cara jogando Mario. Só isso. E tem coisas que eu não sei fazer com aquele chapéu, cara. Eu paro e fico vendo YouTube pagando pau pra galera usando o chapéu como uma plataforma móvel extra a mais, que o Mario dá 12 pulos sem quicar no chão, sabe? Isso. É um negócio lindo de se ver. E é totalmente orgânico com aquilo que você já sabe do Mario. Uhum. Os caras fizeram algo absurdo, cara. Se não bastasse isso, você ainda tem a mecânica de possuir os inimigos, que é um negócio maravilhoso. Cada inimigo daqueles daria um jogo à parte. É. Não sei se você já chegou, Pivoto, no castelo do Bowser, que tem um passarinho, não sei que passarinho é aquele, que ele tem o bico, que ele gruda nas coisas e ele voa baixinho. Cara, não joguei, mas já ouvi jogar. Joguei pelo YouTube. Um jogo inteiro daquele passarinho, é maravilhoso. E foi assim que no Mario de Wii U nasceu o jogo do Toad, né? O Capitão Toad nasceu como um minigame no Mario 3D World, e aí foi parar num jogo solo, né? Quem sabe se não acontece a mesma coisa agora. E o Mario Odyssey, ele tem um detalhe que é o seguinte: ele te dá uma balinha, mas é uma balinha gostosa, não é uma balinha de troféuzinho. Ele te dá uma balinha gostosa a cada 5 minutos. Você não fica mais de 5 minutos sem pegar uma lua, que é a moeda. Sim. Premium do jogo, né? Sim, é a estrela do jogo. É. E eu não acho que o Mario Odyssey seja um jogo mais fenomenal que o Zelda, apesar de me divertir muito mais com o Mario. Mas, efetivamente, em questão de jogabilidade, cara, o Mario, ele é impecável. Impecável. Quem nunca jogou Mario vai amar. Quem tá acostumado com o Mario vai amar. A Ubisoft vai amar de jogar aquilo e ver que é um jogo bom. É isso aí. Sério, e dá pra comprar gente, até roupinha pro Mario. A jogabilidade do Mario é impecável. Ah, é impecável. Que jogo, cara, que jogo. Você sente que tudo que é colocado no cenário, se você tiver a perícia certa, você consegue acessar. E é um sentimento maravilhoso. É, e o jeito certo de vestir o Mario é com a sunga, sem camisa e com o cap de marinheiro. Todo mundo sabe disso. Quem não tá vestindo o Mario assim tá errado. Tá? Só um aviso amigável. Pode colocar o sombreiro também, mas tem que ser sunga e sombreiro, tá? Assim, basicamente você tem que botar o Mario com uma sunga e algum chapéu do YMCA. É fundamentalmente isso. Esse é o jeito certo de jogar. E Loop? Opa, eu vou votar igual a GG no Sonic e Knuckles, porque o importante do jogo é ter o Knuckles. Porque como ela defendeu... Geralmente você ia votar no Persona. Persona tem também uma jogabilidade excelente. Não, tem uma jogabilidade excelente. Eu gosto muito da jogabilidade do Persona. Só que é aquele negócio. Você já até viu em outros Personas uma jogabilidade bem parecida com essa. Uhum. E aí o Sonic eu resolvi votar nele. Porque como você falou, ele trouxe aquela nostalgia do Sonic antigo. Você tá reparando que o argumento casa. Que você usou pra não votar no Persona é o que você usou pra votar no Sonic, né? Sim, mas o Sonic, eu tenho plena certeza disso, porque o Sonic eu estive esperando um Sonic bom durante muito tempo. O Persona, ele sempre foi bom. Tá certo. É diferente, entendeu? Ok, é justo. Tá. Até o Persona, ele sempre foi bom. O voto é seu, o problema não é meu. Agora nós vamos para a principal categoria do dia, da noite, tá? Todos aqui nos nossos trajes de gala. A GG aqui, a mulher, ela foi obrigada a trocar de roupa mais vezes, tá aparecendo um tapete vermelho, porque, enfim, na televisão é assim. Nós vamos. Sim, não nós gosto. Vamos. É verdade. Nós vamos finalmente iniciar a nossa categoria, que é o JOT, o Jogo of the Year. Esta sim, a principal categoria da noite. E Senhor da Eternidade, esse mito supremo, esse monstro sagrado da TV, diga qual é o seu Jogo of the Year aqui no sétimo Baixo Frente Soco Awards. Eu vou ser forçado a escolher Cuphead, cara. Você porque, cara, assim, tirando o fato que foi o único jogo que eu joguei no ano, cara, a trilha sonora é fantástica, a jogabilidade do jogo é excelente, ela não é tão inovadora, mas é levemente inovadora, vamos dizer assim. Uhum. Agora, é literalmente o jogo mais bonito que eu já joguei na minha vida, o que não é pouca bosta. Sim. E o que mais precisa, caralho? Não precisa mais nada. Não, olha só, o Cuphead, vou te dar alguns comentários, tá? Não é em quem eu vou votar, não. Mas o Cuphead, como você falou que não é tão inovador e ao mesmo tempo é, eu vou argumentar um pouco em cima disso. Ele pega alguns elementos que estão tipicamente associados com gêneros contemporâneos com o gênero plataforma arcade, que é o gênero dele, né? Tem, uhum. Ele tem muito, por exemplo, especial de jogo de nave. Ele tem especial de shmup o tempo todo ali, né? É verdade. Não, o jogo, na verdade, ele não deixa de ser um shmup. Ele tem várias sessões de shmup, né? Ele é um shmup plataforma, né? Ele é um shmup performer, exatamente. É um shmup performer. E nesse isso não sentido, chama... Como é que é? Shoot'em up. Não, não é shoot and run, né? Run and gun. Ele é run and gun. E é literalmente, aliás, primeiro que run and gun é literalmente o nome da fase da parada. Segundo que literalmente tem shoot'em up, tem jogo de navinha mesmo. Uhum. Tem umas fases que são de navinha. Sim. Ah, que foda. E existe uma... as fases de nave são muito boas. E existe um detalhe que pra mim é muito precioso no Cuphead, que é o seguinte: agora que eu trabalho com criança e adolescente, né, trabalho lecionando com criança e adolescente, eu vejo o impacto que os jogos têm sobre eles e quais são esses jogos. E em relação aos jogos que nós estamos mais acostumados a jogar, que são ou jogos independentes ou os famosos AAA, etc., eles têm uma penetração já um pouco menor, né, nesse pessoal mais novo, porque, enfim, eles estão mais interessados às vezes em MOBAs, em jogos de arena de modo geral, em PlayerUnknown, que é provavelmente uma das grandes revelações do ano. São estilos assiste de jogos. Assiste vídeo no YouTube. São estilos de jogos que são mais sociais. por assim dizer. E sem o Cuphead dúvida. É um jogo que ele não tem co-op online, se não me engano. Ou pelo menos eu não tentei. Não tem. Não tem, né? Só sofá. O que é bem triste. É, a gente antigamente achava escroto, né? Quando só tinha online. A gente antigamente assim, reclamava agora... que só tinha online, agora isso. A gente reclama que só tem co-op. É porque ninguém entendeu que a gente quer que tenha os dois. Acho que ninguém entendeu isso ainda. Não, né? Ninguém entendeu isso sem contar que, tipo assim, o co-op online meio que matou o co-op sofá e é agora que ele morreu, ficou inconveniente, né? Ficou inconveniente, é. Pô, eu queria que tivesse os dois e microtransações, como a EA faz. Perfeito. Lootbox. É verdade. Eu queria que o co-op online fosse um DLC. É, boa ideia. Pago. No disco. Pago, lógico, pago. E eu vi como Cuphead impactou uma série de garotos que foram alunos meus. Garotos assim, com 13 pra 14 anos. Não por ser aquele jogo que eles falaram, esse jogo é difícil pra caralho, não vou jogar. Mas por ser o jogo que eles, a toda semana, chegavam lá e falavam, e aí, pô, consegui passar da fase tal no nível mais difícil. Ou seja, foi uma coisa que chamou, que cativou. É um jogo que cativou um público que talvez Sim. não fosse o dele. Coisa que, por exemplo, o Sonic teve algumas dificuldades nesse sentido. E uma coisa fantástica dele, que tem a ver com o que você tá falando aí dos seus alunos, é que ele é um jogo que é divertido tomar porrada. Ele é frustrante, vamos dizer assim. Toda vez que você perde, você fica com mais vontade de voltar pra aquela fase e terminar. Isso. Você não fica tipo assim, que merda, me fudi. Ele é o diálogo. O jogo ele é bem justo. Tipo Dark Souls. Ele é o diálogo do Rock, né? No Rock Balboa. Não é tão difícil quanto Dark Souls, e ele é mais divertido e mais gostosinho de jogar que Dark Souls, eu acho. O Dark Souls só te oprime quando você perde, né? O Cuphead, ele o perde com você. O Dark Souls ri da sua cara. É, o Cuphead ele perde com você e você fica feliz porque você perdeu. Você mereceu tomar porrada. Ele ri com você. É diferente. Sim, não? Exatamente. É isso mesmo. Eu discordo um pouquinho, mas é assim. Você desconcorda com ele. Então, boa escolha aí. Cuphead para o Senhor Eternidade. Quem vai agora? Vai Loop? Vai Loop Infinito? Ah, a minha é fácil, eu já falei durante o programa todo, o jogo do ano é Persona 5 para Loop Infinito. Contém... Eu não tinha dúvidas sobre isso. Contém eu tô vendo aquelas notícias assim, a briga do jogo do ano, Mario Zelda, vai se fuder Mario Zelda, o jogo do ano é Persona 5. Sim, esse povo nostálgico aí do Mario Zelda. Não tenho mérito nenhum de Mario Zelda, acho que tá bem servido os dois, qualquer um dos dois que ganhar, e eu tô feliz, eu espero que seja Zelda, mas fico feliz por o Mario também, merecido demais. Mas eu apoio a sua escolha de ser Persona. Seria, sei lá, diferente, refrescante até ter um jogo full. Refrescante, sabor menta? É, refrescante, sabor menta, house, assim, preto, sabe? Opa, house preto, que isso? Sei lá, seria um pouco. Variaria um pouco, sabe? É um jogo totalmente japonês ganhar jogo do ano, assim. Mas isso não vai acontecer, cara. Primeiro, porque a galera desse do jornalismo de games é muito conservadora. E segundo ponto, cara, aconteceria igual aconteceu com aquele cara que falou, Zelda é um jogo 8, que a galera invadiu o perfil dele e começou a hackear, porque essas crianças, entendeu, do Zelda não conseguem aceitar que o jogo não é perfeito. Esse que é o problema. Isso é uma frase que eu repeti muito ao longo do ano e não falei hoje ainda. Zelda não é nota 10. Você acha isso? Não é nota 10. Nada errado. É nota 10. Nada é nota 10. Nem, sei lá, nem o colo da sua mãe quando você era criança é nota 10. Mas a experiência assim que você tem com o jogo pode ser nota 10. E considerando que jornalismo não é imparcial, você está dando a sua opinião ali, a sua experiência, você está repassando a sua experiência para as pessoas, acho válido você dar nota 10 por uma experiência que você teve. E assim como é válido o cara dar 8, e nem por isso ele precisa ser repreendido. Sim. Por isso que o cara foi execrado, cara. Eu acho que o certo é você fazer a média do cara que deu 10 com esse cara que deu 8. Errado. Não, mas eu sou de exatas. Pra mim, o certo é você fazer essa média e falar que o jogo é nota 9, porque é isso que ele é. Ele é um jogo muito perto do perfeito. Tá bom, eu acho que dá pra você tentar ser imparcial. É, dá pra Pelo tentar, menos. Dá pra tentar. Mas enfim, o teu voto também é pra Persona? Não, eu quero colocar mais coisas na roda. Apesar de que eu sei que o que eu vou escolher não vai ganhar. Cara, a GG tá usando... Defina ganhar, calma. É, ganhar o que que é ganhar? Sim, não é ganhar. As pessoas não vão ganhar. Votar. Vão, mas ganhar, olha só. Ganhar. Olha só, você tá muito ninja inimigo, Jéssica Pinheiro. Tá muito... ninguém vai nem contar os votos. Só vai colocar enquete lá. É isso. Só vai colocar enquete lá, ninguém. Nem quem vai votar nessa merda? Pô, parece você que não conhece. Que essa audiência falou que a Bayonetta é um dos personagens mais relevantes da história. Ouvinte de merda. Você superestima essa audiência. Como diz o Dr. God, ouvinte de merda. Então, em homenagem a essa audiência tão maravilhosa, tão diversificada que nós temos. Fala do Nier, GG, fala. Eu sei o que você quer. Eu vou colocar o Nier Automata na jogada. Isso, Jéssica Pinheiro. Você eu tá falo, com isso aí engasgado. Já tem quanto 70 tempo? Programas que eu falo de Nier Automata, o quanto eu gosto desse jogo, o quanto a narrativa me cativa, o quanto que, gameplay já? É foda pra caralho, porque mistura vários tipos de gameplay diferentes em um só. Em um só não, em vários. E você achou isso é bom? Uma transição maravilhosa entre um gameplay pra outro, você nem percebe, e eu amo esse jogo. E você achou bom ter tantos estilos assim no jogo só? Eu acho maravilhoso esse tipo experimental de jogabilidade, assim, que você nem percebe a transição, inclusive. E o um mérito a mais que eu gosto desses vários tipos de gameplay dentro do Nier é que esses gameplays, eles têm a ver com a narrativa do jogo. Ele não tá ali gratuito, sabe? Tipo, ah, vamos só brincar aqui. Não, ele realmente tem a ver com o jogo. É muito foda, eu acho. É top de monstro. É topster. Topster. Então, Nier Automata é escolha de Jéssica Pinheiro. Faltam o Bode e eu. Bode. Vai um pro Zelda e um pro Mario, já sabemos. Bode, vai lá você, Bode. Você pode escolher. Vamos lá. Somos todos cavaleiros. Você quer o Zelda ou o Mario? Pode escolher. Olha só, se eu fosse você, Zelda, eu escolhi o Zelda pra deixar o Mario pro Bode, porque o Bode tá muito feliz, Mario, cara. Não, mas olha só, eu vou ser bem honesto agora. Enfim, se for pra ter quatro, só que tenha. Eu acho que representa muito símbolo. Esse ano aconteceu muita coisa, né? Em termos de jogo. Todo ano acontece, né? Mas é que eu acho que esse ano, por exemplo, foi o retorno dos ícones. Eu acho importante ter ícones. Eu acho importante você ter uma referência dentro de uma arte e tal, pra qual você olha e reconhece aquilo. Ó, esse cara aqui é grande nisso aqui. É importante você ter um Roberto Carlos, um Manita, um Rolling Stones, um... Caralho, um Manita. Caralho. Ó, tem qual tem é o problema com a Nira? Tem a grandiosidade local e a grandiosidade não local, tá? Enfim. Gosto da Anira. Aí, tá vendo? Aí, ó, eu voto um que iria pra assistir a Anitta. Com certeza. Você vai ganhar, hein? Eu vou ganhar a aposta. É que o Lupe viu hoje, eu e minha esposa fizemos uma aposta. Vai ter um show da Anitta no fim do ano na Praia de Copacabana. Um show gratuito. Você casou? Enfim, tô casado, né? Eu moro junto. Enfim, não botei papel. Não sou dessas formalidades de celulose. Sou casado. Você usa uma aliança? Não, não uso. Você tá muito familiar. Você tá muito família tradicional brasileira. Castro. Vai votar no Bolsonaro? Deixa pra questionar depois. Vai votar no Bolsonaro? Obrigado. Não. O questionamento é importante, que pode acabar numa festa. Tem que ter o um questionamento. Ah, ok. É verdade. Tá, entendi. Pode acabar numa festa. Não vai haver comida festa. De graça. Não vai haver festa. Não vai haver festa. Não vai haver festa. Tô tipo o Apolo falando: não vai ter revanche. Não vai ter revanche, cara. Nós fizemos uma aposta que foi o seguinte: em 2006, teve no Réveillon, em Copacabana, também um show dos Rolling Stones, que foi um show gratuito. O Rio de Janeiro inteiro foi nesse show. O Bob's ficou sem pão ou sem carne, eu não lembro. Eu sei que não dava mais pra comprar. Enfim, eu fui no Bob's comprar coisa e não vendia mais. Então, o Brasil inteiro foi nesse show. E, se não me engano, foram 2 milhões e meio de pessoas. Então, eu lembro que os jornais do pós-Réveillon dos Rolling Stones era que a praia tava completamente destruída. Claro. Não, mas já imagina. Padrão, né? Não tem muito o que fazer. O grande mérito dos Stones foi que não era Réveillon. Lotou Copacabana como se fosse. Ah, é verdade, foi em fevereiro. Foi carnaval. É verdade, nossa, tem razão. Eu jurava que tinha sido Réveillon, mas tudo bem. Não foi Réveillon, foi perto do carnaval. Tem razão, Bode. Não lembrava mais desse detalhe. Foi um, foi um dia comum, assim. Ah, estávamos lá então. Estávamos lá. Vocês se odeiam muito, puta que pariu. E aí... Vocês amam muito Rolling Stones, vocês se odeiam muito. E aí, conta-se. Um não anulou. Conta-se que teve 1,5 milhão de pessoas. Teve 1,5 milhão de pessoas nesse show. Eu apostei com minha esposa que o show da Anitta vai dar mais gente. Só que agora o Bode colocou essa variável nova. O show da Anitta vai ser no Réveillon, que tem mais gente naturalmente. Então acho que o Lupe foi testemunha. Então acho que a gente vai ter que refazer um pouco aí a aposta. Tem que pegar a média. Vai invalidar a aposta. Que sacanagem, cara. Eu super iria no show da Anitta. Com certeza, você. Anitta, tô te vendo 50 km por hora, ou o Rolling Stones a 50 km por hora? Quem é mais rápido? O Rolling Stones, porque tem aquele brother lá que usa drogas e não morre. Com certeza ele consegue parar o tempo e ele vai chegar na frente. Eu esqueci o nome dele. Keith Richards. tem esse cara aí que é a Múmia Suprema. Ah, tá. O Múmia. Múmia Suprema. O Múmia. Mas então, voltando aqui pro voto, eu acho que é importante você ter o ícone. E esse ano os ícones voltaram. Você teve no mesmo ano, pela primeira vez na história, um jogo do Mario, um jogo do Sonic e um Zelda de sucesso saindo no mesmo ano. Sonic Force? Ah, com certeza, é isso que eu tô falando. Os dois Sonics, inclusive, né? Tá bom. É, um Sonic de verdade e um Sonic disso aí, que a SEGA lança de vez em quando. E acho que mais além do que isso, né? No caso em particular do Mario e do Zelda, que enfim, o Sonic também saiu pra Switch, mas que eles falam muito com essa forma nova de jogar, com essa forma de hibridização do jeito de jogar console, e que é algo que, por exemplo, a Microsoft também tá perseguindo. Vocês todos aqui já repararam, a Microsoft não se importa mais com você ter um Xbox. Se você tem um Windows instalado no seu computador, você tem um Xbox pra Microsoft, e o que ela quer é isso. Ela quer jogo enquanto serviço. Ela quer que o jogo, ela quer que o Cuphead chegue na tua casa você tendo um Xbox, ou você comprando pelo Xbox no aplicativo do Windows. Ela quer que o Gears of War esteja na sua casa de uma forma ou de outra. Ela não se importa. Ela tá vendendo o Xbox One X pra esse cara que ainda persegue o conceito de console, o cara que quer jogar o FIFA dele, sei lá, enfim. Mas ela não se importa mais com isso. A Nintendo ataca no sentido de hibridizar, em definitivo, a forma de jogar. E a Sony, nesse momento, ela se coloca na forma ainda mais tradicional, né? E aí, dentro dessa forma nova de jogar que a Nintendo propõe, ela precisa fazer com que os grandes bastiões dela se encaixem nisso. Se encaixem no fato de que eu vou jogar um pouco num trem lá no Japão, eu vou jogar um pouco num ônibus aqui no Brasil. Isso aí vai variar de quanto você rolou nos dados pro seu atributo coragem. E eu acho que eles esse ano já conseguiram mostrar esse elemento com o Mario, que é um jogo que você joga como um jogo de console, mas que te premia no ritmo de um jogo móvel. É um jogo que você joga com o hardware de um console e que você tem toda a sua carga tácita de conhecer a forma como os jogos funcionam no console, mas que a velocidade dele de te dar a balinha, te dar o docinho, é a velocidade de um telefone, de um aplicativo. E dá isso pro jogador em mérito do jogo em si ou em mérito do console? Em mérito do jogo em si, né? O console é um detalhe. Então eu acho que nesse sentido, em função disso, por mais que eu não tenha achado ele a melhor jogabilidade, eu achei a segunda melhor. Eu acho que o jogo que marcou o ano de 2017 foi a Odisseia de Mario. Eu não sei se o Bode vai achar igual ou se vai achar diferente, que é quem falta votar, mas eu acho que ele é o mais representativo desse ano. Embora o Cuphead tenha sido incrível, Persona, Nier, Zelda, próprio Horizon, que é um jogo bem burocrático, que talvez em outro ano talvez ele ganhasse esse prêmio. Se ele tivesse saído, se esse Horizon tivesse saído, por exemplo, com as limitações, é claro, que ele teria, mas em 2009, quando o Uncharted ganhou várias das premiações, ele teria sido vencedor. Aquele era o ano em que o jogo que fosse esse jogo burocrático e que tem todas aquelas coisinhas que a gente sabe que tornam um jogo de sucesso hoje, que um jogo desse tipo ganhou. Teria sido esse caso. Mas eu acho que esse ano o Mario se sobrepôs aos rivais, inclusive ao PlayerUnknown, que desperta uma nova forma de jogar, cria um gênero. Eu acho que daqui a alguns anos o PlayerUnknown, ele pode ser o Star Wars dos videogames, né? Que na hora de ganhar o Oscar perdeu pra um filme do Woody Allen genérico, que ninguém lembra. Noiva Neurótica, Noiva Neurótica, Noiva Nervosa, sei lá, não lembro o nome do filme. Rogerinho, é spin-off, não sei. Mas eu acho. É tudo drone. Mas é tudo drone. Meu voto vai pro Bigodudo. Bode. Rogerinho, me permite só um recado, Rogerinho? Pode falar, o Maurílio. Eu queria fazer só uma menção honrosa a jogos indies, assim, que ficaram de fora, né, do HAL. Inclusive, me tirem uma dúvida. É uma dúvida muito sincera, porque eu tenho uma memória muito ruim. Hollow Knight saiu esse ano ou ano passado? Creio que ano passado. Eu chutaria ano passado, mas... Ano passado? Ok. Posso confirmar. Esse ano se deu... Ah, não, foi esse ano. Hollow Knight não, foi esse ano. Foi início do ano. Excelente jogo. Então, Hollow Knight, teve aquele Rime, aquele Pyre, aquele... Puta, como é que é o nome? Tem vários nomes parecidos. Tem vários nomes parecidos, inclusive. Teve o... Sim, mas tem vários joguinhos, assim, menores que, porra, são jogos que eu quero muito pegar ainda. Phantom jogar Trigger. Eles. Sim. O Sundered, acho que foi esse ano. Sundered, sim. Jogos menores que merecem certo... de destaque, assim. Sim, com certeza, com certeza. O próprio Hellblade, né, que... Aquele What Remains of alguma coisa, não é? Monument Valley 2 saiu esse ano. Também. Que é pra móvel. Monument Valley é desse ano? O 2. Ah, tá. O 2, sim. Como que é aquele What Remains of, não sei o quê? Como que é? Não sei. Eu sei do que você tá falando, mas eu não lembro o nome também. É, Night in the Woods, você falou? Night in the Woods. Night in the Woods, Into the Woods é um musical, confundido. É, Night in the Woods é o jogo do gatinho. Teve bastante coisa, né? Sim. Bastante coisa. Vários joguinhos menores, assim, que eu queria só fazer uma menção, Janine. Muito obrigado pelo espaço. Então tá, o Rhyme, você falou do Rhyme ou não? Teve o Rhyme também, né? Também. Teve o Rhyme. Fire. O Rhyme é da galera do Journey ou não? Rhyme é o que você tem que. Não, o Pyre é. Mentira, o Pyre é da galera do Bastion. O Pyre é do Bastion, é da Supergiant. Isso. O Rhyme tem essa cara. Parece o Rhyme, não me lembro. Cara, ele parece Journey. Pra mim, eu não sei. É bem bonito, mas eu não joguei. É Rhyme com Y, que nem puto? Não, ou é Rhyme normal? Rhyme com Y. É Rimar com A. Não, é Rhyme normal. Tem pra Switch e tal. Eu não sei se é só pra Switch, na verdade. Eu sei que eu vou comprar ele hoje. Muito bonito. Muito bonito. Vocês ficam elogiando o jogo indie, mas o que importa mesmo são os AAA. Mentira, show me the money. Mas tem que manter o personagem chupo. Falou o cara então, que só joga Isaac. Exatamente. Ainda não tenho pra Switch. Fica a dica aí no Natal. Fica a dica. É, vamos lá. Fala de Zelda aí, vai. A gente tem uma situação muito difícil esse ano, graças à dona Nintendo. Porque, por exemplo, não. Tanto Mario quanto Zelda são jogos paradigmáticos. São jogos que serão lembrados em muito tempo, sabe? 2017 é o novo 98. Foi um ano memorável para a indústria dos joguinhos. Sim. Vários jogos realmente fantásticos que mudaram vários paradigmas foram lançados esse ano. É inegável que, a médio e longo prazo, tanto Mario quanto Zelda vão ser muito falados. Acredito que o mais falado dos dois será o Zelda, porque ele tá reestruturando toda a ideia de sandbox, de mundo aberto. Ele muda mais o conceito de Zelda do que o Mario muda o conceito de Mario, né? O Zelda muda muito mais o conceito de videogames do que o Mario, ponto. É um jogo paradigmático, cara. Eu não acho que ele seja essa Coca-Cola toda, não. Mas é inegável que o tipo de experiência que ele proporciona, o tipo de mecânica que a gente experimenta, a gente não está acostumado. É o que eu tava falando outro dia com o Luke e com a Gegé, que é um tipo de jogo lento, sabe? É intimista. Ver alguém jogando Zelda não dá a mínima noção do que é efetivamente experienciar isso. Viu como eu não tava triste? Eu não tava triste. Eu tava na minha onda. É, você tava contemplativo. Eu tava contemplativo. Eu tava contemplativo. É que eu tenho essa cara de poker. Entendi. Você passa 2 minutos escalando uma montanha, que pra quem tá vendo é insuportável, mas pra você tá fazendo todo sentido. Você tá vendo a sua barrinha caindo, você já tentou outra vez, você tá tentando por um outro caminho. E às vezes você chega no topo e não tem nada. Exato. É o tipo de jogabilidade sutil, lenta, que vai te ganhando, vai fazendo você sentir aquele mundo de outra forma. É muito interessante. Conquista. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu sou uma pessoa... Eu sou gordo, né, gente? Eu gosto de bacon, gordura, sal, foda, queijo. Não tem como comparar isso a esse Mario perfeito, redondinho, cara. É muito delícia esse Mario. É muito gordinho, crocante por fora e quentinho por dentro, né, cara? Exato. É o Batata Show do Maurício Matar, sabe? Crocante por fora e quentinho por dentro. Não tem como. É muito Batata Show esse Mario. Batata Show, cara, que incrível. Que dia, que dia. Ele eleva o que a gente conhece de Mario a outro nível, cara. O Mario Galaxy, você experienciando uma coisa que era roteirizado. Você sabia o próximo mundo que você iria, o tipo de barato que você ia ter era bem previsível. Agora, nesse novo Mario, que é tudo baseado na sua perícia, o mundo tá ali, aberto. Algumas fases são bastante inspiradas, outras são qualquer merda. Aquele deserto vai tomar no cu, que fase merda. Mas, caralho, que isso. Ainda assim, eu acho pouco inspirado. Mas o fato de você conseguir explorar a sua maneira aquele mundo, cara, é muito maneiro. É muito maneiro. E ainda é a porra do mesmo Mario, cara. É o mesmo Mario fazendo muito mais coisas. Então, me desculpa, audiência, já que o Pivoto não quis dar pro Zelda, o meu voto vai pro Mario também. Então, cara, a audiência que tem que pedir desculpa pra gente, sério mesmo. É verdade. Então, pela temos maioneta. Aí... temos aí Dr. Bot também. Acho muito injusto. Você acha injusto? O que você acha injusto, Gegé? Acho injusto o Zelda não estar nessa posição. Você quer trocar o seu voto? Muda seu voto, Jéssica. Quer tirar o Nia? Você tem poder de voto aí, a academia. Então pronto, então para de chorar. Ué, se você gosta, bota um anel. Pois é. Né? Casa. A verdade é essa, ué. Não, Não tá aí toda empoderada? Vamos embora então, vamos usar as armas, né? É, cara, olha só, eu acho que falando ainda um pouco sobre o Zelda, né? E também porque, se for levar em consideração, Horizon foi uma das grandes realizações aí do ano e a gente não citou pra agora. O PlayerUnknown foi uma das grandes realizações do ano e a gente não citou. Você tem toda uma controvérsia. Eu posso citar, se você quiser. Ah, você fica à vontade, o voto é seu. Você tem toda uma controvérsia sobre você tornar elegível como melhor realização de um ano um jogo, uma obra que não tá concluída. É tipo como se, sei lá, no ano que o filme do Wolverine saiu, aquela cópia do não finalizada com o CG vagabundo tivesse concorrido ao Oscar. É uma comparação possível de ser feita. Mas cara, levando isso em consideração, o Leonardo DiCaprio já ganhou o Oscar. Já ganhou o Oscar, isso. É verdade. E o filme da Liga da Justiça foi ao ar com um CG de 2015, né? Pois é. Enfim, pior que o filme do Quarteto Fantástico. Bela boca, hein? Bela boca, Renato Verão. Oh, que boca linda. E aquele homem. Esses outros jogos, eles também são realizações incríveis. E parece muito clichê, né? Se no final das contas falar sobre Mario. Ah, porra, Mario. Mario, nintendista. Mas eu acho que esse é preciso jogar. Eu sou muito crítico, em particular, com jogos da Nintendo, né? Porque a Nintendo é uma empresa que a gente sabe que é engessada e que faz sempre as coisas daquela fórmula, né? Aquela formuleta da Nintendo, não sei o quê. Mas ela é uma formuleta que dentro dela tem espaço pra um fator de inovação que é muito forte. E outra coisa, hein? Outro detalhe. Esse ano foi o ano em que também saiu Dark Souls 3, por exemplo, que é um dos melhores jogos. Dark Souls 3 desse ano? Sim, Dark Souls 3 desse ano. Caralho! Ah, mas Dark Souls 3 é a definição de mais do mesmo, né? Não, peraí, Dark Souls 3 é desse ano? Eu acho que é, mas eu posso ter errado. Acho que não, hein? 2016. Ah, não, eu tô errado. Abril de 2016, tem razão. Tipo, início do ano passado. Ah, foi só um erro, gente, foi só um deslize. É, de um ano e meio. É porque eu lembrava de jogar ele durante um Uncharted, mas foi um Uncharted 4, não o Lost Legacy. Que esse sim é desse ano. Tá, então esquece o que eu falei. Esquece tudo que eu ia falar. Eu ia fazer maior discurso aqui. Esquece tudo que eu falava. Melhor acabar o programa, que eu quase passei vergonha. Vamos acabar o programa. Vai subir, pra não parecer nintendista até o fim, vai subir a música do Sonic agora. No final desta 7ª premiação, o Baixo Frente Soco Awards 2017, confira os vencedores nas diversas categorias nos anos anteriores, nas nossas edições passadas, que estão ou não disponíveis para download, #descubra. Gostaria... Eu não sei quem está rindo, na verdade. Gostaria de agradecer ao Senhor da Eternidade, ao Bode, ao Loop Infinito e à Jéssica Pinheiro, pelo comparecimento hoje. Mandando aí saudações. Cara, vamos agradecer o Daigo também. Vamos agradecer ao Ninja Inimigo e ao Daigo, sim. O Ninja Inimigo. Não, está... Ninja Inimigo não, só o Daigo. Tá bom, então não vamos agradecer ao Ninja Inimigo. Vamos agradecer ao Daigo por não estar aqui hoje. Não estando aqui hoje. Engrandecendo muito o debate com sua ausência. Ele que é um jogador que tem como característica muito forte o chute pra fora, né? Como... E... O atleta Douglas, né? E queria fazer aqui uma categoria relâmpago, que é a categoria da revelação do ano. E eu começo já. Pra mim, a grande revelação do ano realmente é o PlayerUnknown Battle Undergrounds, que o cara pegou ali o demo da Indie. Você jogou essa merda ou você tá tirando isso da bunda? Cara, esse jogo, eu não gostei de jogar. Eu só gostei de ver. Como um esporte. É maneiro de assistir. Só de jogar, eu não achei maneiro. Mas eu acho interessante como ele cria um gênero novo. Eu acho que o grande mérito dele é esse. A criação de um gênero novo. É, não foi bem ele que criou, né? Ele copiou dos outros que copiaram dos outros. Não, tudo bem. Eu não sei qual foi o primeiro. Não sei se foi o H1N1. Tá, não sei aí, então, foi o, tá, então o ser humano é uma grande cópia do macaco, que é uma cópia do eucarionte, sei lá. Se for... Bom, sim, você pode argumentar que ele foi o primeiro que fez um sucesso estrondoso, é isso? É meio que isso. Ele coloca o nome... O que vocês estão falando? PUBG. O que estamos falando? PUBG. É literalmente o jogo mais jogado do Steam, sei lá. E o mais transmitido também. PlayerUnknown's Battlegrounds. É um jogo que é basicamente aquele filme Battle Royale. Ou aquele livro Battle Royale. Ah, não, é Battlegrounds, né? Acho que eu tô falando errado o tempo todo, o nome desse jogo. Você falou como? Eu falei Battle Underground. Battle Underground? É, eu falei errado. Justo. Enfim, cara, o jogo ele é divertido, mas é limitado. É daqueles jogos que você joga, depois você joga umas 150 vezes, começa a ficar repetitivo. Como qualquer jogo? Menos Isaac? Nem todos, mas enfim. O lance é que também falta conteúdo no jogo, né? Eles, como o jogo tá em Early Access, eles não têm lançado novos mapas, sim, coisas assim que diminuiriam a repetição. É aquela história, será que ele é um jogo de 2017? O que que ele é hoje? Ele é um jogo? Ele é uma prova de conceito? Eu acho que isso é discutível. Mas eu acho que não jogo, cabe... Você pode jogar. Pois é, eu acho que não cabe diminuir o jogo pelo tamanho que ele tem no exato momento em que você vai conceder uma premiação e tal. Eu acho que ele... Se ele é uma prova de conceito e a prova de conceito já é um jogo em si, ele é um jogo. Pra mim, ele é a revelação desse ano. E num segundo ponto, bem rápido, eu vou destacar também o crescimento do esporte eletrônico esse ano, sobretudo em termos aqui no Brasil de cobertura da mídia. A gente viu aí todos os grandes portais, isso inclui os canais de televisão. É o último grande canal de televisão de esportes que não tinha se rendido totalmente ao esporte, se rendeu, que é o Sport TV. E agora, sim, inclusive, esse ano eu fiquei puto porque eles passaram um campeonato de LOL na hora que tava passando tênis. Na hora do tênis, exatamente, eu lembro e disso. Eu fiquei um tanto quanto puto. E aí, o que eu falei pra você? Ninguém liga pra apesar tênis. Apesar de eu ser um grande fã de esportes, LOL especificamente não me interessa e tênis me interessa. Pois é, mas isso só mostra pra você que aquilo que eu te falei tava correto. Ninguém liga pra tênis. Ninguém se importa com tênis. Não, ninguém liga pra tênis, eu sei, isso é fato. Mas enfim, é bom que você sabe. E aí, alguém mais tem algum destaque? Final, finalíssimo? Revelação do ano? Eu acho que é tão óbvio que ninguém comenta, né? O Switch. O Switch, né? Sim. Nintendo estava desacreditada, desmotivada, sem falir. Vontade de cantar uma bela canção. Essa porra faliu, japonês mongoloide, o negócio é FPS. E do nada, quietinha, ela lança um videogame obsoleto. Porém, toda vez com tudo, entretanto, semi-portátil que, olha aí, ó, tá vendendo como água. Eu acho que já tá só. Pra passar o Wii U. Eu vou levantar uma discussão rápida aqui pra gente não se estender muito, mas vocês acham que o Switch ele tá vendendo porque ele é um videogame bom ou porque tem jogos bons? As duas coisas. Porque, eu acho que essas coisas são sinônimos. Porque ele me parece, assim, de longe, eu não joguei muito, mas de longe me parece um videogame de bosta. Cara, eu não acho que ele é um videogame de bosta, sabe por quê? Eu não sei se ele é o sucessor do Wii U ou do 3DS, entende? Mas você tá falando que ele é um videogame bosta por quê, exatamente? Deixa eu entender seu argumento. Sei lá, ele não tem nada de novo, ele é um trambolhão. Até aí o PlayStation 4 isso. Não tem nada você de tem novo, razão. Ele é um trambolhão e vende muito. Mas o PlayStation 4 ele não vende porque ele é um videogame bom, ele vende porque ele tem jogos bons e porque, bom, ele é o... Exatamente. Ele tá no topo do nível. Se você me perguntasse se o PlayStation 4 vende porque ele tem jogos bons ou porque ele é um videogame bom, eu ia falar, porque ele tem jogos bons. Exato. Olha, mas que o Carlos falou. O que o Carlos falou tá correto. Um é sinônimo do outro, sabe? Se tem jogos bons, a parada vai vender. Ah, sim, mas eu só queria saber se era por isso ou se era porque era realmente um videogame bom. Olha só, amigos, eu tô consultando aqui Pedro o. Castro. Tô consultando aqui o Videogame Charts, né? Aquele o famoso VG Charts, que faz um apanhado dos números de vendas de consoles e jogos. E da última vez que eu me lembro de ter visto o Wii U aqui, ele não passava muito de 10 milhões de cópias vendidas. Isso foi ainda esse ano, no final do ano passado, enfim, já com 4 para 5 anos de console, o Wii U, salvo engano, é de 2012. O Switch foi lançado em março, tem portanto 9 meses, acabou de nasceu, aleluia, caralho! O Switch já tem 8 milhões de cópias vendidas, ou chipadas, né? Eu não sei qual é a métrica aqui, mas tanto faz. A métrica é a mesma, é isso que importa. São 8 milhões já, então ele já tá prestes a fazer uma projeção aqui que vai ser Natal agora, e eu acredito que a Nintendo vá suprir a demanda lá no Japão, finalmente, passar o antecessor, em um ano. E te digo mais, hein, nesse ritmo, ele vai, talvez até meio do ano que vem, passar o Vita, que tem 15.7 milhões. Então... No próximo ano, eu aposto em um novo Smash Bros, e aí a parada vai vender bastante. Não, eu não digo nem um novo Smash Bros, eu acho que só vai ser o Super Smash Bros para Switch, que é o mesmo jogo de 3DS e Wii U para Switch, já com os DLCs. E se demore, nem com os DLCs vem, porque enfim, Nintendo. Quero! Comprou ontem. Eu acho que não vai. É caro por isso. Eu acho que não vai chegar nem perto de tirar a supremacia de mercado do PS4. Eu acho que dessa vez está resolvido. Pra console, tá resolvido. Eu acho que a diferença é de 60% pra PS4 e 30% pra Xbox One. Eu acho que já não dá mais pro Xbox One chegar. Até porque a Microsoft já não tá mais se importando com isso. O mercado deles agora é outro. Vender console é só uma parte disso. Mas o Switch, ele tá se encaminhando aí pra ser, talvez, quem sabe, o segundo console. da galera, o segundo console da geração. Eu acho que ele, como os últimos consoles da Nintendo, ainda continua funcionando como sendo o segundo videogame que você tem, ou a segunda plataforma que você tem. Pode ser que a sua plataforma seja PC, PC e Switch, PS4 e Switch, Xbox e Switch. E como o 3DS, a gente nota, né, que esse ano teve o lançamento do Metroid, mas que esse Metroid tem muita cara, o Metroid, o Pokémon, o Zoom, e ano passado quando saiu o Super Mario Maker 3DS, eles têm muita cara de estar fechando aquele caixãozinho daquele menino que foi bonitinho, bem comportado, tirou 8 o ano inteiro, mas ele não fez jus às notas do irmão mais velho. O irmão mais velho dele foi muito melhor que ele. O irmão mais velho passou pra medicina, e eu sou professor universitário, não posso fazer essas comparações, mas ele passou pra medicina, o irmão mais velho passou pra medicina e ele não passou pra nada. É isso. Pronto, essa comparação eu posso fazer. Deixa eu perguntar, vale, vocês estão fazendo revelação qualquer coisa ou vale jogo também? Vale tudo. Vale do player ou não, porque... É verdade, né? Pode crer. Eu queria deixar como revelação Nioh, muito bom, muito bom. Nioh foi o IP nova aí. Esse foi o ano dos jogos que dizem Nier, Nioh, Ni no Kuni. Ni no Kuni 2 já saiu? Não, né? Não. Eu quero saber se o Ni no Kuni 2 vai se chamar Ni no Kuni Ni. Não, e, podia, seria um belo trocadilho, mas não tem. Ni no Kuni Ni. Ia ser top. 19 de janeiro de 2018. Quase. Para Microsoft Windows. Muito bom. E aí, alguma revelação a mais? Desculpe. Saúde. Algo mais? Algo mais? Não? Não? Não? Não? Não? Se eu me lembro agora, só o Nioh mesmo. O Nioh foi... Veio, entregou, prometeu, entregou e tá aí, firme forte. Tipo, então lá que o Bodin tem que dormir, que ele é um trabalhador do capitalismo. Chegamos ao final desse episódio. Você que se liga no Baixo Frente Soco pode entrar em contato conosco, você sabe, pelo eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E nas diversas mídias sociais, procure por Baixo Frente Soco. Sem mais carnavalismos, despeço-me então dos meus digníssimos confratas que aqui estiveram nesta noite de segunda-feira, dia em que gravamos. Jéssica Pinheiro, Loop Infinito, Dr. Bode, Senhor da Eternidade. Muito obrigado a todos vocês. Algum jabá final, Bode, Loop e Jajá? Nós três. Tem que ver isso aí. Alguma coisa? Vai aí, Jajá. Filho é teu. Vai lá, Jajá. Você que é a pessoa mais indicada pra isso. É a pessoa mais bonita de todos nós. Também não é difícil, né? Você não precisa contar isso, pode? Mas é assim, mas é a verdade, tem que ser dita. Acho que ela tá pensando se ela. Eu acho que ela vai deixar pra depois. Gente, você vai falar ou não? Bom. Fala aí do teu filho. Tá, temos bom. O Anima, que é Anima. Um podcast onde falamos sobre muitas coisas. Muitas coisas. É. Coisas em geral. Dá pra definir coisas em geral, mas nós damos nossas opiniões sobre. Opiniões podem estar certas ou. É, opiniões sobre opiniões que podem estar certas ou podem estar erradas, mas são opiniões no final das contas. E questionamos e tentamos expandir a mente do ouvinte pra alguma direção. Estrelando quem? Estrelando um belo quinteto, onde temos esta que vos fala, Jéssica Pinheiro, senhor Eduardo Ramos, o Bode, Flávio Pesco, o Loop, temos Tre Thaís, nossa Thaís Alves, e Josué, nosso Dash. O membro mais importante e enigmático do quinteto, que é o Dash. Ele é nosso menino especial, é a cota. Menino especial, tá certo. Entendi. Tá certo. Então, ouva um Anima. Como é que você chega no Anima? Nem eu sei. Como tá faz? Ótimo. Cara, muito bom, gente. Não se chega no Anima, o Anima que chega em Olha vocês. Olha aí, que ótimo. Com essas palavras enigmáticas, Senhor Eternidade, algum jogo novo aí? Nossa, saí dessa vida. Sai dessa vida? Então tá bom. Senhor Eternidade agora persegue aí as carreiras. Eu voltarei pra essa vida. Eu voltarei, caralho, que frase de vilão linda. Com essa frase nós vamos embora. Em definitivo, chega, tô com sono, vou dormir. Anime pra traduzir, boa noite. E mais, que se foda. Que se foda essa porra toda. Videogame Awards é o caralho. Vote, acesse v.ht/JOTY2017. E vai se foder, seu arrombado.